Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Cara, teu óculos é que nem tu. De frente, parece que tá de lado parece que foi embora. Ele é lindo, igual eu. Ele é fino. E lindo, igual como, eu. Como é? Tá gravando já? Já, já. Aliás... Oh, que beleza. Vou fazer a entrada principal, vamos vai, lá. Vai, vai lá. Deixa eu lembrar só como é que é, peraí. Ah, tá. Começa mais um regional. Pergunta, o que vem primeiro antes da abertura? O que vem primeiro antes da abertura? A música de introdução. Não. Sobe a música. Tu quer que eu faça a pergunta? É tradicional. Posso? Vai. Eu começar? É isso aí. Tá bom. Do Beck. Me diga uma coisa. Coisa. Coisa. O que você achou do William Bonner entrevistando a Dilma? Maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele estava em tempo real no Twitter com o povo. E o povo fazia as perguntas através dele. Isso, aquilo foi maravilhoso, cara. Bom, né? Foi bom. E principalmente foi maravilhoso ver uma presidenta que ela não responde ao povo. Tipo, ela não está mentindo mais pra gente. Ela está dizendo exatamente aquilo que ela é. Isso é sinceridade. Isso é muito bom. O quê? Tipo, eu sou baixinho? Não, tipo, eu prefiro calar minha boca e deixar o partido responder por mim do que dizer minha opinião. Bom, beleza, né? Isso é lindo. A minha opinião é outra, mas deixa eu falar. Não, fale sua opinião. Eu não preciso nem falar. As imagens que chegaram no WhatsApp, falando assim, William, depois daqui tu vai de avião? Aí, não, porque nada não. Perfeito, cara. Sabe o que eu vi? Eu vi uma... Aí tava escrito bem assim, a outra vez assim, depois da entrevista, William Bonner tem 20% dos votos dos eleitores. Aí aparece uma escada subindo assim. E também eu vi uma outra bem assim, meu malvado favorito aparece ele com os Minions. Que aquilo foi um massacre, cara. Ele simplesmente foi direto nas feridas. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando daquele candidato que morreu, Eduardo Campos? Eduardo Campos, é. O Campos, quem assistiu a entrevista dele no Jornal Nacional, ele pegou uma detonada também, antes dele morrer. Foi um crítico. Ele pegou porque ele fez nepotismo lá e já morreu, a gente pode falar, né? Não, ele. Nepotismo é quando você coloca o seu parente ali dentro para, né, para o esquema funcionar. Ah, sei. Alguém de confiança, afinal, nada melhor que o seu sangue para ele estar para confiar no seu próprio Mas sangue. Mas nem sempre. Quem assistiu O Poderoso Chefão sabe que às vezes o teu sangue se trai e a tua obrigação é dar cabo dele. Ah, cara, mas aquele é família italiana, bicho. Tony Gordo, tá? Cara, mas tu tá entendendo? É o italiano. O brasileiro é pior. O problema é que o brasileiro ele tem mais ódio e ao mesmo tempo ele tem mais afeto. Então, pra ele matar, ele sente muita dor. Só que quando ele mata, acabou. Entendeu? Quando ele quer matar, ele vira mais cruel do que qualquer. Acho que até o americano, bicho. Eu não sei. E que isso? Voltando à política. Então, tá. Quer dizer que todo. E os outros debates, tu tá acompanhando aquele pastor e da Marina Silva, que são o que importa. O pastor é o senhor Malafaia? Não, é um pastor aí que parece do PSC. Ah, PS, sim, coisa. Sim, eu sei. Eu não acompanhei a entrevista dele, até porque eu tava fazendo meus trabalhos do fone esses dias. Agora, da Marina eu acompanhei. A Marina tem potencial. A Marina, ela tem um foco, mas assim, as pessoas, não o que eu digo, mas o que eu ouço das pessoas, meus colegas que estão ali debatendo, conversando sobre esse assunto, dizem que alguns pontos do que ela visualiza é utópico. É fora da realidade. Calma aí, vamos ver como é executado. Porque afinal, uma coisa é como a gente pensa, outra coisa é como a pessoa que está executando faz. É. Vamos esperar para ver. Por exemplo, política para mim é igual o início de relacionamento. Quando você arranja a pessoa, você promete, diz que ama, diz que vai cuidar. Aí tudo é no diminutivo, amorzinho, carinho, bebezinho, aí depois que tem um tempo já no caminho, o negócio muda. Os bichinhos crescem, é seu cachorro, vaca, entendeu? A situação muda, o relacionamento de amor e carinho vai embora. Fica uma sensação de... Aí fala bem assim, nossa, ela não era tudo aquilo que eu pensei, então ele não era tudo aquilo que eu sonhei. Eu só digo uma coisa assim, acho que Aristóteles falava que político é igual a... É igual a sujeira. Depois, se tu deixar muito tempo lá, começa a feder. Se tu deixar muito tempo no poder, no lugar fede. Aristóteles foi isso. É. Eu tenho certeza. É por aí. Se não foi Aristóteles, foi Pitágoras. Vamos logo começar esse programa. Vamos logo, vamos logo. Vai. Da democracia. Enquanto eles vai, eu saio com a mãe dele, você sai com as tias. Vai o quê? O que que vai? A abertura que eu te cortei naquela. Ah, tu vai ter que usar aquela abertura agora. Vou ter que voltar lá, copiar, colar. Não, tu vai deixar desse jeito que tá. Ok. Começa mais um regional. Pergunta, o que vem? E aí, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é política. E protestos. Ah, que uma coisa não pode viver sem a outra. Já viveu. Tanto é que durante muito tempo, né? Uma geração toda a gente ficou sem protesto, né? E olha o que deu. Não. Ao contrário. Eles tiveram esses protestos. Só que era igual os religiosos quando estavam começando. Era nas catacumbas, era tudo escondidinho. Porque se descobrisse a galera lá... É isso aí. Tá bom, então, protesto. Conceito de protesto. O que é protesto, Roberto? Protesto? P-R-O-T-E-S. Eu não falei só letra. Ah, tá. É uma... Vamos dizer. É um grupo de pessoas que... Que se manifesta de alguma forma contra algum tipo de evento ou ideologia. Ou a favor. Não, se manifesta de alguma forma, positiva ou negativa. Uhum. Então, eles se juntam, eles se organizam e mostram a sua opinião a respeito daquele fato. vamos começar a protestar. Agora eu gostei da ideia. Vamos organizar, sei lá, tipo. Então, protestos, vamos lá, manifestações. Quais são os principais tipos, assim, que tu já viu, assim, o conceito? Vamos classificá-lo. Primeiro, as manifestações, elas podem ser manifestações, faz um saio fest. Públicas, incluem marchas, piquetas. O que é piquetes? Piquetes. Tu já viu um piquete no bag? Só no carro de Fórmula 1. Nasce o piquete. Nossa, eu ri essa piada. Protestos nas ruas, greves. Greve é algo muito comum. É. Acho que a greve mais ridícula que eu vi recentemente foi a greve dos funcionários da UFAM, como é que chama? Técnicos. Os técnicos chegaram e se organizaram, não, porque a gente vai fazer uma greve, porque a gente está recebendo pouco, porque estão explorando a gente, e isso, aquilo, fizeram um auê, e aí fecharam as salas, fecharam os laboratórios e a biblioteca. É. Aí disseram, ninguém usa mais. Yeah. Aí a galera lá de cima... Falou bem assim, para cada dia que vocês não trabalharem, vocês vão pegar 40 mil na costa para vocês pagarem. Cara, 40 mil cada dia que não trabalhar. Bem. Aí todo mundo, então amanhã o negócio abrindo, aí a biblioteca tá funcionando, tá, gente? Acabou. Acabou a greve do pessoal, sem mais nem menos. Cara, se eles firmaram um acordo por contrato e o contrato dava direito para a greve, tinha que ter visto antes. A gente assinar um contrato, tive um contrato, leu o que está escrito. É. Aí você entende até onde vai os seus direitos para poder iniciar algum movimento. Agora, exatamente. Se, tanto. Aí, bem, tem. Tem o. Tá bom. Outro tipo de protesto é a desobediência civil, que é interrupção de tráfego, nudez pública e gestos obscenos. Qualquer coisa que... Peraí. Vamos lá. Interrompeu o tráfego, ok. Tô lembrando daquela galera que pega aqueles banners pneu, gigantes. Pneu, vai pra rua. Assim, às vezes eu apoio, às vezes não. Por exemplo, o que eu apoio? Eu apoio principalmente quando ocorreu uma vez aí que um garotinho morreu. A galera ficou muito, muito, mas muito... Eu não queria falar chateado, é uma palavra que começa com P. Ele é bem curioso. Aí eles queimaram o pneu, fecharam a rua e falaram que ninguém ia passar, porque tinha um tempo lá que eles fizeram protesto. Não terminou em briga, não terminou em nada. Foi um negócio bacana. Só fechou a rua e aí ficou uma fileira gigante de gente lá. Tu sabe uma parada aqui, essa aí, só não é desobediência civil, assim, se tu fechar meia faixa da via, por exemplo. Isso. Se tu deixar a pessoa circular agora, se tu não interromper... Se tu interromper o tráfego mesmo, tu tá errado. Agora, se tu interromper a metade só da rua, deixar a outra metade... Tu tá meio errado. Não, tu não tá meio errado, mas também não tá meio certo. É. Tá. Eu acho que é válido porque assim, você tá permitindo que as pessoas estão passando e tão vendo o protesto. É. Porque a galera que tá lá atrás de você fechou, não tão vendo porque que tá rolando o protesto, estão parados lá muito bravo, ligando pra família que vai chegar tarde em casa. E agora, nudez pública, bem, dependendo da nudez. Por exemplo, eu já vi mais nudez pública nas praias do Rio do que em muitos protestos. Mas a nudez pública na praia não é protesto. Ah não, cara, isso aí é muito... Não é protesto. O protesto em nudez pública é... Não, porque eu já vi... Aquela que vem assim, eu não mereço ser estuprada, que teve... É, a Marcha das Vadias também, que eles colocaram. O quê? Tu já ouviu falar da Marcha das Vadias? Não, por favor, explique antes que todo... Eu tenho meio choque a galera também, agora tá bom. Explica. O nome da marcha era esse, detalhe, era a Marcha das Vadias. Okay. Por que era a Marcha das Vadias? É porque eram as mulheres pedindo direito pra, basicamente, agir como homens, vamos dizer assim, garanhões. Porque, sabe aquela piada que dizem, homem quando agarra mulher, ele é macho. Era lésbica. Não, era tipo assim, era o direito da mulher ser igual ao homem no quesito da night. Tipo assim, homem que agarra muitas meninas, ele é um garanhão. Cavalo. Agora, se a mulher se agarra com muitos homens, ela é mal vista pela sociedade. Ah, sim, entendi. O homem que agarra muitas mulheres, ele é o consideradão. Né? É, agora, se a mulher faz a mesma coisa, ela é... Tudo que é de ruim. Entendi. Entendeu? E ela estava protestando por isso. Pelo direito de... Direito. Pelo direito de... Pois é, a nossa sociedade é muito machista. É muito machista ainda. Muito machista. É pena. Eu não vejo problema. Não, se uma mulher chegar em mim querendo me agarrar, sem problema, eu me sinto bem. É, eu me sinto maravilhoso. Peraí, depende também da garota. É. Né? Porque se for uma menina bonita, eu aceito, a gente conversa, ela me pagando uma coca também, porque se ela vai querer me queixar, ela vai ter que ter o mesmo trabalho que eu tenho. É. Porque, não, tu tem que se valorizar mais. Tem 3 mulheres pra cada homem. No mundo. É, no mundo. Então, nós somos uma classe de elite agora, os homens. Homens de verdade. Porque ainda tem os gays que reduzem ainda mais nosso número. Então, quer dizer, a gente tem que ser valorizado. Reduzem o número para os homens e aumenta a nossa possibilidade para as mulheres. É isso aí. Eu estou sentindo que o feminismo vai chegar. Eu estou sentindo, e tanto é que eu digo que o gay é nosso amigo. Não, não sintam ódio de gays, exatamente. Se você é homem. Não odeiem as pessoas que são gays, porque elas nos ajudam. É. E muito. Não tem ideia. Você... Boiola. Não tem ideia, é isso aí. Pra você, por exemplo, pra você que é feio, que tá falando que está falando besteira, você que é feio, caia de joelho e agradeça a Deus, porque suas chances aumentaram. É isso aí. Tenha sempre um amigo gay, é por isso que eu tô aqui com o Daniel. Vai te lascar, né? Meu filho, você tem pecado? Seu padre, eu te dei uma radiografia do pulmão, o médico mandou pra NASA. Considerou aquilo o mapa do inferno. Eu tô preto de pecar. E você pensa em Deus? Não, eu só penso em dólar. Sim, mas fora dinheiro, em que mais o senhor pensa? Em matar pobre. De pobre eu só quero voto. Então, destrutivos. É um tipo de protesto. Esse é o nível master, né? É o nível master. Não, isso aí é... Como pode dizer... É fanatismo, sabe? Tipo, distúrbios, destruição mesmo. Distúrbio, suicídio. Suicídio, não. Automutilação, greve de fome, uso de bombas. Isso aí é terrorismo. O final é terrorismo, greve de fome é pra menina que quer ganhar celular de pai e não conseguiu. Ou do Fiuk, ou quer ver o showzinho do Fiuk, isso. Ou Just Bicha. É bicha. É bicha. Isso. Automutilação. É automutilação, né? É, isso aí, tipo... O que que... Cara, eu só me lembro do... Quando daquela parte de baixo da internet? Da Deep Web. A Deep Web. Só me vem Deep Web na mente, cara. Não, só me vem, sabe o quê? É fanático religioso se chicoteando. Tipo aquele filme, O Código da Vinci. Tem algum... Ah, é boa lembrança. É. Só que aquilo não é protesto. Não, mas antigamente, e ainda tem algumas seitas na Índia que fazem isso. Fazem algum... Ah, é, tem uns lugares no Oriente. É porque na nossa realidade é pouco provável, bem difícil a gente ver uma pessoa se automutilando por algo, né? Não, a gente até vê, sabe como? Time de futebol. Tem pessoas que arriscam a vida pra defender verdade, o time de futebol. Verdade, as pessoas se matam por causa do time de futebol. Olha que leseira. É tipo assim, olha, tá vendo aquele coisa ali que não me dá pão, não sustenta minha família, não me dá respeito, não me ajuda em nada. Em nada. E eu tô me matando por ele literalmente. Exatamente. Eu tô literalmente dando meu sangue pelo meu time. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Mano, sabe o que, cara, que é legal? Eu acho legal, vou falar uma coisa pra vocês. Por que, que eu vou falar que eu detesto futebol muito? Esse é um dos motivos. É. O cara que tá jogando tá recebendo muito. É, e você aí tá penando. E você que é tá você que pagando. Você compra o ingresso, tá a pagando pra aquele. Ah, mas é o meu time, é o time do meu coração. Mano, eu vou falar só a frase desse jeito porque eu não quero ofender. Eu sinto muito se você tem essa escolha. É. Sabe o que é pra mim? É igual a pessoa, é igual você homem que gosta de futebol, assim, nessa situação extrema, é igual pra mim aquelas mulheres que são apaixonadas por um ídolo. Que nunca esse ídolo vai apertar a mão, cumprimentar, dar um beijo. O homem dá dinheiro. O pior ainda, quando vem pro Brasil, cospe na cara. Cospe na cara. Atrasa uma hora pro show. É, menina do Justin Bieber, é pra você mesmo. Então, eu acho ridículo. Eu acho muito. Não, é muito. Ilegal, mas tudo. Se eu fosse um líder desse negócio de futebol, de federação. Por exemplo, teve uma aí dessas brigas que tinha entre torcidas. É. Se eu fosse o líder, eu chegava em público e dizia bem assim, escutem vocês, essas pessoas que brigaram, essas pessoas que falaram que é em nome do nosso time, do nosso nossa seleção, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nosso time aí, sabe o que eu digo? Não são nada, nós da federação não reconhecemos essas pessoas como parte da associação do clube do Flamengo, Palmeiras, time que for. É isso aí. Eu acho uma leseira, cara. Eu tenho respeito pelo futebol como esporte e as pessoas que torcem no sentido de não levarem ao extremo. Agora eu já vejo pessoas brigando, pra mim isso é leseira. Sabe o que isso parece? Que isso é tão absurdo. Olha só, isso parece um cara que diz que Naruto é melhor que Dragon Ball Z ou coisa parecida. É tipo assim, a galera brigando por um deles. Brigando, por imagina só a galera na rua, olha, Naruto é melhor, Dragon Ball Z é melhor. Cara, isso é absurdo. Só pra vocês terem uma ideia, vocês que estão de fora, vocês estão vendo isso desse jeito. É assim que a gente vê o time de futebol. Não, assim, porque, por exemplo, tem a galera que tá de fora do futebol enxerga dessa forma, entendeu? Que a gente tá colocando. Uma pessoa brigando por um produto. Por um produto. Isso. Por uma marca, isso. Por outra. Imagina só algum dia a pessoa brigando, a Raiden é melhor que a Havaiana, é por aí, é nesse nível de absurdo. Minha mente visualiza assim, quando eu vejo duas pessoas brigando por causa de time, eu entendo esse jeito. É. O meu cérebro fala, é Raiden brigando contra a Havaiana. É tipo o Kibon lutando contra a Garoto. Isso é totalmente perfeito. Mas é assim pra mim. É. Então tá, como a gente já falou, os protestos têm vários níveis, vários caráteres e várias consequências, dependendo do seu nível de instrução ou de inteligência, né? E tivemos vários protestos ao longo da história que foram bem sucedidos, uns não, e eles literalmente mudaram a face do mundo. Então pra você que fica, não vai mudar nada, a gente tem mudou, sim, já mudou, olha só. 25 centavos. É. Um protesto de 25 centavos vai ser. Calma, marcado no Brasil. A gente chega lá. Aquilo lá foi uma mudança. Aquilo foi bonito. Porque aquilo já mudou a consciência do brasileiro. Porque aquilo mostrou que a união faz a força. Mas tem um porém. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Um dos primeiros grandes protestos mais bem sucedidos foi a reforma protestante. Que, aliás, um protesto protestante, né? A reforma protestante. Que gerou o quê? Daniel, você que é bem entendido? Bom, é o seguinte, as pessoas não precisam, a gente não precisa se afundar nessa parte, né? Tipo, a reforma protestante foi quando as pessoas, e principalmente Martinho Lutero, chegou e quebrou alguns laços, eu posso falar assim, não é laço a palavra certa, mas laços que a Igreja Católica continha, o conhecimento, tudo era detido pela Igreja Católica, o poder, e eles foram lá e protestaram dizendo, a palavra de Deus é pública, o conhecimento é público, você não pode pegar e fechar. E aí foi uma briga contra a Igreja Católica, com outras pessoas, o povo, a população. E aí, difícil, cara, dificilmente um grupo fechado vai vencer o povo. É muito difícil. Mas aconteceu porque, literalmente, eu só tenho uma coisa a dizer sobre a reforma protestante. Quando Deus está na frente, nada, ninguém impede. Isso que você está dizendo, né? Ninguém impede. Só digo isso. O Pai, eterno e inefável, Então, teve um outro protesto também muito famoso. A gente tá falando rápido, assim. É, porque tem bastante tem coisa, bastante pra, coisa pra se falar. Então, tá? A gente não vai poder se aprofundar. Mesmo porque esses temas a gente vai poder se aprofundar nele em outras oportunidades futuramente, que é em programas históricos, até com temas separados. Ó, a tomada da Bastilha. Ó, 14 de julho de 1789 foi o início da Revolução Francesa. O primeiro movimento que de dissolução da monarquia. Que foi basicamente o povo já chateado com aquela classe dominante. Parece semelhança? Nota alguma semelhança? Ele simplesmente... Sempre é a classe dominante impondo alguma coisa, é a classe... É, operária. Operária, não é operária, a classe inferior. Subjugada. Isso, não toleram mais aquela situação e vão pra cima. O problema foi, mas aquilo começou porque a rainha tava tão gaiata que ela virou assim... Ah, o povo não tem pão pra comer? Dê brioches pra ele. O que é brioche? Brioche é um doce mais caro que pão. É tipo bolo. Ah, o povo não consegue comer pão? Come bolo. É tipo... Ela tava tão alienada, a rainha, que eles viviam no castelo dele, cheio de riqueza, fazendo festinha todo dia. Mataram a rainha? Ah, não. Só pra vocês terem uma ideia, naquela época, 40 mil pessoas morreram desde o início, na guilhotina. Na guilhotina. A rainha não gostava da guilhotina. Não, o povo pegou, tirou do poder a monarquia, mataram os reis da França. Bons tempos. E se aí, o Brasil fosse assim, o nível de político estava menor. Não, ou... É. E aí, durante 3 anos, acabaram matando 40 mil pessoas na guilhotina. 40 mil pessoas, quase. Durante 3 anos, mataram 40 mil pessoas na guilhotina. Que eram contra os ideais da Revolução. Eu queria fazer um cálculo estimando, por exemplo, se são 40 mil dividido para 3 anos, são 365 dias. É. Quantas pessoas será que morriam por... Eu acho que em média de 2 por dia, porque, olha, os primeiros foram os nobres. Mas também teve outros fatores. Teve uma guerra com outros países vizinhos que era assim, que foi assim. Cara, morri em média de 2 a 3 pessoas, eu acho, por dia. E, porque foi assim, os países vizinhos que tinham reis, eles foram lá na França e falaram, olha, vocês têm que libertar o rei e a rainha e colocar eles de novo no poder, senão a gente vai invadir vocês. A gente vai invadir vocês é outra coisa. aí o povo, beleza, se querem guerra, a gente vai na guerra, só que a gente vai lutar pelo nosso país, aí... E aí eles ignoraram a ordem dos outros reis e vamos em frente. Aí tá, vamos ao próximo. Esse aqui é um grande exemplo que foi do Gandhi, que foi a Marcha do Sal, que foi o protesto da proibição da extração de sal da Índia. A gente teve aqui uma situação muito parecida, sabia, Daniel? Por favor, conte-me mais sobre isso. É porque assim, no tempo da borracha, os donos de casa de engenho, né, que traziam os empregados para tirar a borracha, geralmente do Nordeste, de outros países, né? Eles queriam manter o comércio de quase escravidão. Então eles proibiam os borracheiros de plantarem nas casas deles, porque eles tinham que ir lá no comércio comprar com o mercador deles, que era para se afundar em dívidas. Claro. E a situação da Índia foi mais ou menos essa, porque em vez de eles comprarem o sal britânico, eles podiam extrair o sal, porque o mar é bem ali, né? E aí Mas isso acontece no Brasil até hoje, cara. Acontece sim. Não é com sal, mas são outras coisas aí que a galera... Por exemplo, na nossa terra tem bastante coisa aqui que a gente pode usar, por exemplo, como remédio. E aí a galera tá gastando fortuna, indo imposto, comprando remédio, essas coisas. Porque tá achando que tá comprando algo que vai fazer bem pra sua saúde. E algumas vezes o remédio é até placebo. Eu já vi, eu posso afirmar isso porque eu já vi. Parente meu chegando em casa com remédios que você vai ler a bula e é um placebo. Aí é para aquela pessoa fingir, não, ela se enganar, achando que ela tá ficando curada e ela fica curada, porque o cérebro cura mais do que qualquer remédio, né? É. Cara, é por isso que a riqueza das plantas daqui é muito boa, mas ninguém valoriza, ninguém não. Desculpa, os brasileiros não valorizam, mas quem vem de fora, ó. É, olha, tá só, lucrando só mamando. Muito, só, mano. E o Gandhi, ele trilhou 400 km a pé. Só para ir coletar seu próprio sal, desobedecendo os britânicos, e reuniu aquela trilha de formiguinhas, né? Todo mundo atrás do Gandhi, foram lá E o mundo simpatizou com essa causa. E o, aí... o que é irado do Gandhi é que ele é um Dalit. Ele era um Dalit. É, o mais inferior. O mais inferior que, lá liderou do. Liderou todo o grupo dele. Exatamente. Ele nasceu da poeira dos pés do deus dele. É. De um dos deuses dele. Mas tá perto do pé, não é à toa que ele vivia a pé, ele andava a pé. Ele já tava na praia ele, dele. Ele é um cara muito respeitado, ele merece muito respeito. Só que estou aqui à sua disposição. O seu escravo. O homem que trabalha debaixo do sol e de chuva para ver esse Brasil crescer, porque na verdade que nós temos realmente de colocar, eu até digo isso no Congresso, eu digo, porque eu na verdade. Nós temos o cabelo do fio do A festa do chá de Boston. Você lembra daquele episódio que do Pernalonga? Que ele fala que tava tomando chá com taxas? Sim, sim. Exatamente. É uma sátira sobre isso? É uma sátira que ele falou. Caramba, que minha cabeça explodiu agora. Os americanos não queriam tomar chá com taxas. Agora eu tenho que explicar pro pessoal. Porque o ano era 1773. Eu vou ler, pessoal. Tá, vai lá. Pessoal, apesar do nome curioso, a festa do chá de 1773 não foi um evento muito divertido, como o nome pode supor, né? Até porque você pensa festa do chá, pessoas se divertindo, alegria. Na realidade, foi uma reação amarga aos novos impostos taxados pelos britânicos. Então, situação Brasil, né? É. Os impostos estavam muito, muito caros. A galera não tinha mais como pagar. O que acontece? Vamos lá. Vamos brigar. Vamos fazer um chá gigante, porque eles derrubaram o navio, queimaram, jogaram o chá na água e tacaram fogo no navio. Então aqueceu a água e fez um chá gigante lá no meio do porto. Caramba! É, e isso iniciou a Revolução Americana. Peraí. Eu tô imaginando agora a galera botando... Pegando uma... um saquinho gigante? Não, o saquinho tá lá, já pegando só a xícara, metendo na água e dando golinho. Não, deve ser um chá salgado, cara, que é a água do mar, né? Era do mar? É, porque ficava na costa americana. Ah, é? É, no porto de Boston. É porque, olha, tá vendo? Como a gente tá falando, uma situação de geografia e cultura, aqui é meio Amazonas. É. A água aqui não é salgada, aí eu já tava crente que... Ah, cara. Pra lá não é, é lá tá tudo certo. É porque o imposto sobre o chá britânico era muito grande. E eles podiam produzir lá, né? Tipo, só que era obrigado a comercializar lá. Era a maior zoeira. E tem também os fatores culturais. Por exemplo, a América por muito tempo foi colônia britânica, então... Tu dizer para um britânico, em teoria, que ele não pode tomar o chazinho das seis dele, deve doer. Que o chá das seis era um costume muito... Era não, aí até hoje é. Não, os americanos não. Não mais. Logicamente não, tem americano que tem que estar nessa onda. Eles não perderam o costume. Por exemplo, os ingleses, eles permaneceram com esse costume, com essa cultura. Não, os ingleses tudo bem, é a cultura E os deles. Ingleses... Né? Tem ali a linha que vai para os americanos. Só que os americanos, eles já são mais, tipo... Mais, eu considero os americanos, sabe o quê? Parece que pegaram um monte de crianças de 12 anos até 20 anos e colocaram dentro de um país. Eles mudaram a linguagem americana, virou mais um negócio mais... Como é que fala? Mais gíria. Mais streetwise, mais... Exatamente. Mais conversa é diferente, a política, o negócio é um pouco mais diferente. É que nem a gente aqui, os portugueses. Os portugueses são mais solícitos, mais clássicos. A gente aqui é mais paranauê. E o que é anterior até os portugueses é os castelhanos, que vem próximo do latim. E do espanhol também. Quase, quase latim. Aí, o latim que é a língua raiz de tudo. Um outro protesto, continuando, foi o da África do Sul. Dia Nacional de Porto Nacional, em 1950, que foi o do Nelson Mandela, em 26 de julho, eles ficaram em casa e não foram trabalhar, ou seja, as indústrias tiveram um dia de prejuízo. Nossa, cara, um dia de prejuízo. Um dia de prejuízo. É muito. Cara, aqui em Itacoatiara, as indústrias devem saber muito bem o que é isso, quando falta energia. Aí ninguém foi trabalhar e é isso aí, filho. Contra o apartheid. E detalhe, foi... O que foi o apartheid? O apartheid foi o seguinte: tinha a África, né? Uhum. E tinha locais que a política dos separados mais unidos. Tipo assim, olha, nós não vivemos juntos, mas a gente é amigo. Hã? É tipo assim. Como é que é pra mim? É porque... A gente não vive junto, é amigo? É, tipo assim, separados, mas unidos. Era esse o slogan americano. O slogan americano era esse. É, porque os americanos tinham a África como colônia. E aí, eles iam lá, era aquela coisa de racismo americano. Ah, não sei o quê, sou melhor que tu e tal. Só que na África, no país deles. E aí, tipo, se um americano chegasse, um homem branco, exatamente, não podia se envolver com uma mulher negra, assim, negros tinham os lugares dele. Isso era revoltante, uma situação que me revolta. Nossa, também. Que leseira, cara. Que mulher leseira. Negra é uma das mulheres. É, assim, não, a mulher mais linda do mundo. É. E eu não estou falando do geral, tá? E ainda acho o seguinte, que são, é... São as mulheres, cara, os lábios carnudos, é uma cintura perfeita, tem um quadril... Nossa, um cara. Um pandeiro muito... Mulheres muito... As das mulheres mais lindas... Corpinho, violão... Das mulheres mais lindas que existem, cara. Aí tá, o Apartheid tava lá, Nelson Mandela fez o protesto dele, aquela coisa que deixou ele famoso, muitas morreram. Tanto é que o Nelson Mandela instituiu a resistência sem violência, que é o confronto com as palavras, só. Não é um confronto armado. É o que eu faço com a minha mãe. É. Coloca, mostra pra ela que ela que... Vamos só ver. Só que eu sempre perco. Ela é mãe. Ela tem bônus de defesa. É. Muitos. Você pluga, mãe. Século XXI, mãe. A marcha sobre Washington. Como foi isso? O pessoal pegou e andou sobre Washington, jogaram ele no chão e caminharam sobre ele. Não. Parem de dizer. A histórica frase de Martin Luther King, quem conhece lá de Martin Luther King, levanta a mão em casa. Aí tô imaginando a galera agora dentro de casa. Dois. Ouvindo a rádio, aí eles... Aí a família olhando pra eles, aí baixando a mão assim, envergonhada. Tipo, eu fiz a Genkidama com Goku. Boa. Eu fiz aqui. Eu tenho um sonho. Essa foi a frase de Martin Luther King. Como é que é em inglês eu tenho? I have a dream. Isso. I need, eu preciso. Nossa, que leseira, hein? Ah, meu Deus. No original, I have... Filho da mãe, tava do lado, eu não li. I have a dream. Foi proferida em agosto de 1963 para promover a igualdade racial nos Estados Unidos durante essa marcha, gente. Mas 2 mil manifestantes se reuniram. Mais de 2 mil manifestantes se reuniram. 200 mil. Ele não sabe contar. Desculpa, ele gente. É o ângulo. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá perfeito. Reuniram... No Lincoln, né? É, Memorial Lincoln. Memorial Lincoln. Sabe aquele coisa lá do Abraham Lincoln sentado? Sei, que tem até naquele filme do... Planeta dos Macacos, daquele pro general. Planeta dos Macacos. É, tem. No finalzinho, quando ele chega lá na Terra. Não, eu lembrei do... daquele lá do... Uma Noite do Museu. Ah, sim. Que ele levanta e fala, acho legal ele falando. O que eu me lembrei era o Megatron sentando, destruindo o Lincoln, sentando lá. No Transformers 3. É mesmo, né, cara? No Megatron. Cara, o Lincoln apanhou muito nos filmes, localizado em Washington. Esse evento pressionou o presidente Kennedy, fazendo com que ele elaborasse as leis de direitos civis. O presidente Kennedy, isso não faz muito tempo, né? É, não foi muito. Tanto é que 1963. Foi marcante. Tanto é que depois foi parece que depois desse que ele foi morto, o Luther King. Verdade. Foi triste. Tem até um episódio no Além da Imaginação, que é um cara do Brooklyn, negro, que ele volta no tempo, ele acorda nesse dia pronto a evitar o assassinato do Luther King. Ele acorda lá, todo mundo gaiato com os negros, e ele... Foi uma batalha muito grande. Foi. Estados Unidos, eu acho que até... Ainda estão travando. Ainda. Eu acho que o melhor, eu queria dizer sobre... aquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, sim. Passou muito, cara, sobre o que é o racismo nos Estados Unidos ali. Estados Unidos, na América. O Brooklyn, o que é o Brooklyn. Eu sempre ouvia falar, sempre ouvia essas frases. A Bed-Stuy é uma Hell Kitchen. Praticamente o Demolidor vive. É o quintal do Demolidor, praticamente, a Hell Kitchen. Achava legal, por exemplo, quando o Julio chegou com aquela prancha de surf. Quando ele abriu a porta e saiu do carro, não tava mais. Ai, tu falou, sabe o quê? Tu falou do Júlio? Sabia que ele tá no GTA V em homenagem ao Júlio? O Júlio? O Júlio. Tem um cara lá com taco de beisebol chamado Júlio. Mas é todo bombado. É igual o Júlio. É o Júlio todinho. Sabe aquele episódio que o Chris, ele é ameaçado pelo... Achou que eu tava brincando? É. Pois é, colocaram ele no GTA V, o Júlio. Cara, que legal, vou jogar. Vou jogar. Gente, recomendações, Procura o Júlio. Vamos procurar o personagem do Júlio no jogo. Vamos, o Lubeck vai procurar o Júlio, o problema é dele. Depois ele diz que tá do lado do gay, né? O gay, vocês estão vendo quem é. Agora ele não pode tirar mais da edição. Eu quero ver se ele vai. Não, vou tirar da edição, porque eu não posso entrar, né? Pois é. Eu nunca empreguei ninguém na minha família. Ah, não? Nunca empreguei ninguém na minha família. Todo mundo sabe, deputado, que o senhor tem emprego pra sua mulher, sua sogra, seu cunhado. Mulher, sogra, cunhado não é parente, é agregado. E aí, olha só, cara? Teve o protesto. Esse outro protesto marcante foi o protesto da Paz Celestial, em que vários estudantes... Gente, é praça, não é paz, tá? É praça da Paz Celestial. Eles ficaram durante 7 semanas ocupando o lugar... E os militares se disseram, chega. Foram lá, levaram tanques. É nesse protesto que tem aquela clássica cena daquele estudante parando aquela fileira de tanques. Nossa, cara, essa foi muito boa, ó. E aquele... Esse moleque é chinês, né? É. Esse moleque, ele tem muito respeito, ó. Gente, eu acho que você já viu aquela cena do que aparece um moleque. Assim, ele. Roupa quase dos anos 80. Branca, né? Roupa branca, calça. Isso, calça azul, um azul desbotado. Ele chega na frente do tanque e o tanque vira um pouquinho pra direita e ele vai pra direita. É. E ele abre os braços na frente do tanque. Cara! E o tanque passa por cima dele. Tu não viu o final do vídeo, não? O tanque passa por cima dele. Depois de alguns segundos, beleza. Quer ficar aí? Ok. Não vou te pedir, não. Então, não é esse que tem mais respeito, tá? É o outro. Não, é ele sim. Não, é ele. Só que ele conseguiu segurar por alguns segundos. Eu não disse. Uau. Melhor que nada. Legal. Porque eu vi outro, que foi um cara, que ele foi lá, abriu os braços e a galera que tava nos tanques não tiveram coragem de passar. Cara. Eles saíram dos tanques, baixaram a guarda e falaram, nós não vamos mais. E tu sabe o que aconteceu? Eles passaram por cima do moleque e foram lá e metralharam centenas de estudantes. Mas isso é na China, né? China é assim, né, cara? se você não aceita, você morre. Isso aí, se você... Até porque é um rei, né? É um príncipe, sei lá o que, que ele é lá, que comanda, não é... É um chinês. Vamos, próxima. O próximo é o Muro de Berlim. Eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre o Muro de Berlim quando eu era moleque. Nas TVs, falando sobre Guerra Fria. Um crianças, se caso vocês vão ter um trabalho na escola de vocês, agora no fim dos dias aí na escola... No fim dos dias é legal, né? Parece que todo mundo morrer. É isso aí. Quando tiver no Apocalipse, a gente vai falar sobre isso. Como é que é que eu não me lembro mais? O nome do padre. Louvado seja Deus. Isso, gente, então olha só. O que foi o Muro de Berlim? Existia, o pessoal pegou e fez um muro gigantesco, quilométrico, dividindo o lado oriental e o ocidental de Berlim por 28 anos. Você já imaginou, por exemplo, a tua tia ou então a tua mãe mora do outro lado, estava aqui, a galera pegou e... Porque isso foi quase um dia pra noite. É. Eles levantaram um muro e falaram, ninguém passa. E quem tentasse passar, quem metesse a cabecinha com o ombro acima do muro, era metralhado, cara. Headshot. Cara. Tinha soldado de um lado e de outro, e não podia atravessar, se morria. Capitalismo contra comunismo. O que aconteceu? Olha aí, ó. Os protestos públicos que ocorreram por toda a Alemanha. A Alemanha estava no meio desse negócio. Por que a Alemanha estava aí, né? Não sei por quê. A gente pressão para derrubar o muro começou a crescer como nunca em 1989. E essas manifestações foram a gota d'água para o governo da Alemanha Oriental. Alemanha Oriental. É, e aí depois eles dissolveram os governos e se juntaram na Alemanha que temos hoje. Berlim, Alemanha, Berlim, gente. É. Vocês já imaginaram quanta gente morreu ali? Tem vídeos, histórias de pessoas que eles estão, tipo assim, estão chorando, querendo ver os parentes. Teve uma garotinha, se não me engano, que ela atravessou porque tinha alguma coisa com a escola dela, que era do outro lado, e ela passou 28 anos sem ver o pai dela. Cara, isso é quando triste. Ela atravessou. O pai dela tinha morrido alguns dias antes. Poxa. Esse aí eu vi e falei, nossa, cara, ainda bem que eu moro no Brasil. Essas situações no Brasil são boas, esse cara. Esse aqui foi um dos mais recentes. Foi uma galera se reunir em 2003 também. Esse foi um dos que mudaram o mundo contra a guerra no Iraque. Porque a guerra do Iraque a gente sabe que foi mais pelo petróleo. A gente não... Acho legal isso aqui. Foi mais pelo petróleo. Você pode escrever o que for. Os Estados Unidos estão sempre... Tipo assim, olha, se você não... eu invadi aquele lugar, matei, tomei o poder e é isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah, até hoje, os Estados Unidos foi, a primeira, foi o que mudou a coisa do... a visão. A visão, assim, do mundo com relação aos Estados Unidos. Porque antigamente os Estados Unidos, ah, e tal, ele nos salvou dos nazistas e tudo mais, mas... agora é, ah, ele não salvou do nazista, não foi mais que obrigação. Os Estados Unidos não é herói, cara. Não é herói em nada. Como é aquele cara que foi executado no tempo desse? Tempo desse não, faz os outros. Saddam Hussein. O Saddam. Foi. O Saddam e os Estados Unidos não tinham quase ligação nenhuma. Na verdade, mas eles tinham uma ligação, porque os Estados Unidos financiou o Saddam no início, quando o Saddam ainda era... mas isso aí foi. E ele não tinha nada a ver com a guerra, entendeu? É, o Saddam não tinha aí, nada. O que, que eles falaram? Eles falaram assim, ó, esse cara tá incomodando a galera, vamos matar. E foram e executaram o cara. Foram invadir o país do cara e é isso. Invadiram o país do cara, foram lá botar moral no, na casa do homem. É. Quando digo casa do homem, digo do país dele. É. E chegaram e vamos matar, levaram. Cara, o vídeo dele tá em público, você pode ir na internet. Tem lá o vídeo dele sendo executado. Tem gente. Até vídeo dele sendo capturado. E principalmente, ele sendo capturado da captura, e principalmente, o que impede os Estados Unidos de invadir aqui? A nossa presidenta? Os nossos amigos cubanos? Aquela lá deles ouvindo as conversas. É. Mano, as minhas noites de namoro, eles sabem. Eles sabem a mensagem que eu mandava para minha namorada. É, isso aí, eles sabem. Eles sabem de tudo. Mano, até hoje eles sabem. Eles estão rastreando. É. E infelizmente, você nem ninguém pode fazer nada. Você vai morrer protestando. Que se dane, porque o poder, e poder tecnológico, tá lá, na mãozinha deles. Eu acho que o único que tem ali para bater, se fosse a China, se juntasse com o Japão, aí detonava os Estados Unidos bonito. Ó, e agora teve em 2004, um outro que também mudou, foi em Kiev, para... o resultado das eleições presidenciais. Kiev, na capital da Ucrânia. Que lá teve uma reeleição e aí eles conseguiram inverter por causa do resultado, que o número de pessoas não batia. E aí eles conseguiram eleger o presidente, que foi com apoio da ONU, que foi quem ganhou mesmo. Então, galera, os protestos... Até aqui, a gente teve movimentos aqui que também mudaram o nosso Brasil. Teve a Revolução Farroupilha. Quem assistiu aquele A Casa das Sete Mulheres? A Casa das Sete Mulheres, excelente. Aquilo foi um movimento que, por mais que ainda fosse escravocrata, foi um movimento bom. Muito bom. Os negros estavam na batalha. Estavam na batalha e, principalmente, estavam lutando pela liberdade deles. Já. Como é o nome da filha do Dom Pedro II? A princesa Isabel. Princesa Isabel chegou lá e falou, ó, negro a partir dessa data é livre, tá? Nasceu é livre. Yeah! É. Quem quiser pegar ele, vai pegar ele também. É. Foi muito bonito, cara, isso daí, ó. Agora, o povo também, ele é uma ferramenta de manipulação se mal instruído. Que teve... O povo é uma ferramenta de manipulação. Explique isso. Porque assim, olha só, um outro grande protesto daqui da nossa história é a revolta da vacina. Posso explicar a revolta da vacina? Tá, vai. É o seguinte, a vacina que nós tomamos, temos que ir no posto quando nós somos criancinhas, até depois de velhos aí, crescidos, a gente tem que tomar vacina contra várias doenças, né? A revolta da vacina, um médico chegou lá e falou, ó, temos o remédio, acho que era pra varíola. Não é, varíola. Era varíola dos ratos. Gente, ó, tem remédio pra varíola. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a massificação aí de pessoas imunes à varíola. E a galera, por ignorância, falou, não, eles estão querendo nos matar, eles estão aplicando veneno no nosso braço pra gente morrer. Não, foi isso aí. É porque é o seguinte, o pessoal da vacina era do governo, que queria economizar... Porque estava morrendo muita gente, muita gente. E eles estavam perdendo recursos. O gasto para você manter uma pessoa doente de varíola é muito grande. E aí, era melhor curar. Só que a oposição estava dizendo que a vacina era feita com sangue de rato e que queriam envenenar a população, que era para economizar os gastos, para matar de vez. E aí deu nisso. Isso aconteceu aqui no Brasil em 1904. E o criador da vacina foi escorraçado pela sociedade. Tiveram jornais oposicionistas chamando ele de maluco dizendo que a vacina continha sangue do rato. Ele não, ele pegou o sangue do rato, analisou e procurou os anticorpos, mas morreu aí. Só que a galera não explicaram isso pra galera e, cara, deu uma não foi bem assim, tá? Ele pegou, retirou o anticorpo, ele pegou o vírus, isolou. Do vírus ele produziu o, como é que fala, o antibiótico. Que eu acho que, se não me engano agora, posso estar falando errado, mas parece que é o vírus morto, mas a cápsula dele funciona ainda, e o corpo ele interage com aquela, com o vírus morto, e aí ele produz o anticorpo. Eu, se não me engano, é esse lado que pega. É por aí. A galera falou, eu não quero morrer, ninguém vai tomar essa vacina. É. E, gente, foi uma briga dele. Tu sabe como solucionou? Quando a elite paulista tomou. A grande parte da elite aderiu à vacina. É tipo assim, se os ricos estão tomando, por que os pobres não podem tomar? É tipo... E vou falar uma coisa. O pessoal que tá com medo aí de ebola, que ebola tão dizendo que chegou no Brasil, e isso, até agora, aí mentira, tá, gente? Temei que há possibilidades. Sim, possibilidades há, mas ainda não chegou, tá? É. Quando chegar, tomem cuidado. É. Tomem banho, lavem as mãos, que isso ajuda muito, e... Não, qualquer máscaras, coisa. Máscaras. É, até agora, máscaras. Cara, tu já viu os dois ebola chega, bicho, no Brasil? Meu amigo, já viu aquelas colunas de dado, de dominó, que tu aperta um e vai derrubando os outros? Sim, sim. Vai ser isso. Mas o meu problema não é em si a população no geral. O meu problema são as crianças, cara. Porque sempre vulnerável é criança. É, criança não usa máscara, criança não lava a mão, criança não gosta de tomar banho. Cara, criança, bicho. Vai ser o ponto mais agoniante ali. Agora que a gente, o que vai cortar de Bolsa Família vai ser uma desgraça. Por que, que tem um Bolsa Família relacionado ao ebola? Ah, porque agora o brasileiro tá fazendo muitos filhos e aí pra ganhar a bolsa. Tem muito brasileiro produzindo só pra pegar a bolsa. Não, vou te falar uma melhor. Tá melhor você ser preso e ter dois filhos. Porque cada filho, o governo paga 720. É, a gente já discutiu isso antes. 720. Eu tô pensando em ser preso. Ou pior ainda, você... Eu só quero tirar meu diploma pra eu, quando eu for preso, eu não vou ficar numa cela comum. Pra não ou você que parar que de trabalhar e virar profissional da noite. Profissional da noite. Meu amigo, boca livre e pênalti, só perde quem é trouxa. Não, porque aí tem risco de doença. Ah, Eu prefiro ser preso. Quem é essa daí? Oi, a minha secreante. O que é secreante? Mistura secretária com amante. Vamos lá, próximo movimento foi a Colunas Prestes, que ele foi político-militar. Militar, que defendia, olha só, os militares, pra todo mundo diz, os militares são monstros, não sei o quê. Olha o que ele defendia. Ele defendia, exigia o voto secreto, justo. Legal. Defesa do ensino público, obrigatoriedade do ensino primário para todos os brasileiros, olha aí. E esse movimento se estendeu por todo o Brasil e foi comandado por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, que também eles denunciaram a miséria da população. Todo mundo fica... Ah, peraí, eles denunciaram, ninguém viu, né? Ah, ninguém viu. Não, político nunca vê. Político nunca vê isso. Nunca vê. Só vê em época de eleição e olha lá. Meu Deus, a situação tá feia aqui, viu? Estamos usando papel higiênico dos dois lados. Agora, esse aqui já foi quando os militares estavam no poder, que foi a direta já, que foi pedindo a dissolução da ditadura militar, que foi mais um movimento e... Mais de 1,5 milhões de pessoas se reuniram para declarar o apoio a esse movimento que reivindicou eleições presidenciais diretas do Brasil. Daniel, quantas... Ele, 1,5 milhão de pessoas, não tinha bala bastante para tudo isso, cara. Só por isso que eles acataram. Porque não tinha bala bastante, mesmo que reunisse todo o exército. Manaus tem 1 milhão de pessoas, mais uma bocada aqui do Amazonas, tipo Itacoatiara e mais alguns dois municípios, dá 1,5. Nossa, é muita gente. É, cara. Muita gente. Não tem bala bastante para parar 1 milhão. Até hoje não tem, tanto é que é por isso que eles invadiram o Planalto ano passado. Aí outro movimento histórico aqui foi o impeachment do Collor. Que, aliás, sabia que o nosso ex-presidente Collor foi declarado inocente disso aí? Quando? Mês passado. Legal. Ele foi declarado inocente. Gente, o Collor é inocente. Collor é inocente, bicho. Não culpem ele, tá? Não. Ele é inocente, ele não fez nada de errado. Ele é um homem bonzinho. Provaram por insuficiência de provas. Insuficiência de provas. Legal. Não foi nem pelo tempo ter passado, foi pela insuficiência de provas. Quer dizer, ele... Não, o cara faz o Huawei? O Kokovski no Brasil destrói, acaba com o Brasil. O Brasil ficou, parece que assim, sabe quando tu tá lutando, aí um cara vem e quebra tua perna? Ele só pegou e aí, a grana de todo mundo no banco, só isso. E aí tu tem que ir pra casa depois da perna quebrada e não tem carona e tu mora tipo a um de 2, 3 quilômetros de casa? Foi mais ou menos isso que o Kokovski fez no Brasil. Foi essa maravilha toda. É, esse cara entrou pra história. Aí tá, chegou. Eu gostei do teu poder de síntese. Ele pegou, roubou o dinheiro dos bancos e... É isso aí. Perfeito. Perfeito. Mas foi isso, basicamente isso que aconteceu. Pois tanto é, é que, poder de síntese, tanto que se fosse outra pessoa tava aqui enrolando até agora. Tanto é que teve ano retrasado, não me engano, que parece que uma pequena parcela desse dinheiro foi devolvida dos bancos para as pessoas que foram prejudicadas naquela época, com juros e correção monetária. Foi... Quer dizer, a pessoa passou 20 anos, ficou rendendo dinheiro, né? Foi uma boa? Não foi uma boa, foi uma cara. Boa. Mas foi, vamos dizer assim... Foi uma boa involuntária. Foi involuntária porque... A desgraça que a pessoa viveu. A pessoa não teve opção. Foi uma boa, mas ela não teve opção de escolher. E né? Outra, tipo, o dinheiro que era naquele tempo, não é o que? Tipo, o nosso é real e a outra do quê? É, conversão de moeda. Pois é. 0,00. Pra vocês terem uma ideia... Tem uma comparação na internet de uma revista, que a mesma revista tu comprava no mês, hoje tu ia pagar ela R$2, daqui a um mês tu ia pagar ela por R$200, pra ter uma ideia de quanto tava a grande inflação naquela época. É, converteram em cruzado os valores. R$200 uma revista. Uma revista, no Brasil. Tá louco. É porque gente, só vou falar uma coisa pra vocês. A querida presidenta vai aumentar um imposto aí que vai fazer os trabalhadores ter que praticamente pagar para trabalhar. Eu não vou me afundar nesse assunto não, porque eu não tô a fim de discutir isso hoje não. Tá. Mas eu deixo isso para vocês pesquisarem. Porque a melhor coisa não é eu chegar para vocês e falar, porque assim vocês se acomodam de peguei informação. Dá uma procurada, cara. É. Só dá uma procurada, vocês vão ver. Por exemplo, o que é esta burrice de você ter que pagar para trabalhar. Você imaginou que o bombom que custa 5 centavos vai passar para custar 15? Não. Eu vou contar uma história aqui da oficina. Tu sabe que para tu prestar serviço para o estado e para o município... Quando tu fala oficina, acho que a galera pensa que é uma borracharia. É, a oficina daqui, a nossa oficina de informática, tu presta serviço para estado e para o município, tem que estar todo legalizado bonitinho, pagar os impostos em dia. Com toda certeza. E aí, quando tu vai prestar serviço, tu tem a obrigatoriedade de dar 15% mais ou menos, 15% para 25% de volta para o governo. Olha, entre 15% e 25% fecha em 20%. É por aí. Tanto é que geralmente as pessoas fazem assim, elas colocam, fecha 120%, que é para a pessoa poder pegar. Aí teve uma diretora do colégio que chegou para a gente: olha, você não quer ser amigo da escola? Aí a gente falou: com aquele arzinho e um sorriso. É, tipo de graça. Aí a gente olhou assim para ele e falou: a gente já é amigo da escola, a gente está dando 20% do nosso serviço para vocês. Brasil! E é isso aí. Todo mundo que presta serviço tem que dar esse juros de volta. Olha que legal, peraí. Você presta serviço, você está fazendo um favor. É. E além de você estar fazendo um favor para uma instituição, você está pagando. Não. Você está pagando. É isso aí, é. Você está pagando, porque o que era para ser seu está indo para o bolso de alguém. É isso aí. Que é o governo. É o governo. É, me explica isso, Brasil. E aí você trabalha. Você trabalha para pagar alguém. Você trabalha 100% e recebe 75%. É duro. Bons tempos quando o homem tinha um terreno no qual ele plantava as coisas e consumia o que dava no terreno dele. É isso aí. É. Tempos mais simples. Acho que eu vou pro interior. Tempos mais simples. Engraçado, agora tem você tocar nesse assunto. Engraçado. O cidadão brasileiro, ele acha que ele pode com o quer dizer, você não é velho, tô bom salário, cara. O que o trabalhador, quem tem que entender, é que ele tem um salário, ele tem. Ou seja, coloca que com o isso não é nada. Não pode. Nem eu. Ok, tá. Em 2013 a gente teve uma onda de protestos que varreu o país, certo? Em 2003. 13. 2013. Claro, meu filho, claro. 2013 sim, eu vi 2003 tô falando. 2013, meu irmão. 2013 foi... Falaram, sabe o quê? Seguinte, gente. O ônibus... É caro. Que tu pega, que tu te espreme. Sabe aquele negocinho? Parece uma botija. Entra tu... E mais 50 pessoas... Aquela porcaria quente. Quente. Aí você tá com o braço cheia, pra cima. Cheia de tétano. Aí que tá, é tudo enferrujado. Tá fazendo a CC, aí tem um negão. Tu entende o negão, né? Atrás de ti. Que gostoso. E na tua frente. Não tem nada. É. Ou então tem um monte de gente que não é atraente. Aí você tem gente com o braço levantado na sua cara. Aquela catinga do cão. Você anda, aí parece o cara que tá dirigindo pensa que tá um pedaço de presunto, que ele fica balançando pra lá e pra cá e batendo, espancando, amaciando a carne, sabe? É. Como, e não quer nem saber, e vai. Tem a teoria que o motorista de ônibus ele é uma raça produzida em laboratório. Por quê? Porque eles não têm alma, eles dobram e. Que se dane. Ah, o pessoal fala assim, pessoal que aqui em Itacoatiara, por exemplo, poucas pessoas. Aqui no Itacoatiara, gente, não existe ônibus assim nessa situação de vocês ir de um lugar pro outro. Vai pra Manaus, filho. Vai pras capitais. Manaus é um exemplo. Vou falar um exemplo. Fui pra Manaus. E aí? Não, quero falar da minha situação. Tá, vai. E aí tá com a minha madrasta e os filhinhos dela, né? Meus irmãos aí na história. E aí a gente subiu no ônibus e a gente deu dinheiro pro cobrador. O cobrador falou assim, não tem um troco, tá? Ainda. Beleza, ainda? A gente passou. E olha, e acelera e passa o seu de um buraco, e foi aquele inferno. Inferno, e dirige mal pra caramba, os caras é grosso. Aí. E aí a minha madrasta olhou e falou bem assim, e aí moço, o dinheiro? Aí ele falou, você não deveria nem subir no ônibus, ele falou assim pra ela. Eu acredito nisso. Cara, eu diria o seguinte, sabia que assim como o banco é obrigado a ter dinheiro suficiente, os cobradores também são? Pois é. Então se eu não deveria nem subir no ônibus, ele falou, eu não deveria nem ter pagado, cara, meu dinheiro, e é isso aí. Cara, não tem sentido nenhum. Eu entendo, às vezes, por que as pessoas estão com fogo nos ônibus. É, eu entendo, mas olha só, sabe o que é revoltante? É porque tem assim, tem a prefeitura, né? Uhum. E tem uma empresa X. Que faz uma licitação com outras empresas X, que é o concurso para escolher aquela empresa que vai cuidar daquele serviço. Exatamente. A situação dos ônibus, o Estado já ajuda as empresas a manutenção e algumas outras coisas, no caso, em São Paulo. Aí tem essa tarifa. Então, quer dizer, a empresa já não consegue manter ela sozinha, o ônibus, ela já recebe ajuda, né? Uhum. E é isso aí. Cara, sinceramente, é alguém sentado na grana colocando um produto porcaria. É. Porque olha só, o cara recebe grana de todo mundo que entra no ônibus. É, pra... E muita gente precisa de ônibus, tá? Muita gente mesmo, porque nem todo mundo tem carro. Uhum. Não acredite você que tem dinheiro achando que todo mundo tem carro. Olha na rua que tem gente andando a pé. É. Gente andando sabe de ônibus, sabe aquelas pessoas tristes, aqueles elementos seco, de suando? Aquilo são gente, sabia? Que você olha pro lado de fora e você vê que. Mãe, que bicho é aquele que tá andando no sol? Que. Sabe? Aquilo é gente, meu amigo. Aquilo é gente. Aquilo é gente penando, sofrendo. É gente sofrendo, aquele que se chama trabalhador brasileiro. Desculpa, pai. Eu quero ser médico. Eu não consigo ver o povo na porta dos hospitais, pai. Sofrendo, não consigo. Filhão, é só andar de helicóptero. Você não vê nada. Não vê nada. Trabalhador brasileiro, cara. O cara recebe grana de tudo disso daí, ele não tem coragem, cara. Te compra pelo menos mais uns 10 ônibus novos pra ele colocar pra galera. Não, e o pior, por exemplo, que em Manaus. Quanto tá saindo um ônibus? Um ônibus grande tá saindo pra 200 mil, algo assim. Por aí. E o pior, algumas empresas que se o cara fosse roubado, o cobrador, era ele que devia arcar com o prejuízo. Isso e agora? É uma situação muito absurda. Agora não, o sindicato. O sindicato trabalhou. E lá em São Paulo, no caso, foi um aumento de 3%. Só que 3%, cara, num serviço porcaria que tava, o povo disse, não, chega. Spartans! E começou a exigir, graças a Deus. Exatamente. Cara, mas é uma situação parecida com o que a gente vive aqui, sabia? Por quê? Porque a gente tem a nossa central de energia, né? Essa merece um pouco. Essa merece, sabe por quê? Porque ela tem material. Ela tem material. E ela, então, teoricamente, não era pra gente estar sem energia. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês que são de São Paulo e outras regiões do Brasil. É, a gente também. Vocês utilizam, vocês, eu digo assim, a população, a cidade, sei lá, utilizam a energia da água, né? O movimento ali da aguinha pra rodar uma turbina pra fazer funcionar. É. A gente tem um rio gigante aqui na frente. É. Rio Amazonas. Sinceramente, o comparado ao rio de vocês aí, o rio é muito grande. É. Eu não estou menosprezando, só fazendo só uma comparação. É. Não tem nem uma rodinha daquelas que aparecem em desenho para girar uma manivela, para gerar energia. Um moinho de trigo. Um moinho de trigo, gente. Aqui são aquelas... Esqueci o nome daquele negócio. Diesel. Motor a diesel. Isso é um absurdo. E, gente, falta energia todo dia. Todo dia. E assim, quando não é para a cidade, o que acontece, acho que pelo menos duas vezes no mês, sinceramente, duas vezes no mês, em pontos da cidade vai embora energia todos os dias, em pontos da cidade. Tipo, num bairro vai embora energia hoje, porque estourou o transformador, porque aconteceu alguma coisa. Aí lá vai a empresa. É uma droga, gente, é uma droga. O meu professor que veio de fora, ele falou, desisti de utilizar a energia daqui do município. Eu estou comprando aqueles painel solar. Ele fez questão de comprar painel solar porque ele não aguentou, gente. Ele estava cansado. Aqui, quando dá o horário da madrugada, vai embora energia do nada. E você tem que ficar no calor. E liga pra lá. Aí todo mundo liga, eles pegam e tiram o telefone da linha. Que é o jeito mais fácil de resolver. Teve um dia desses que a galera não aguentou. A população foi lá pra frente. E sem mentira nenhuma. Eles só não entraram pra matar a galera, porque eu acho que alguém ali no meio se controlou. Eu só acho. Porque, não. Sinceramente, quebraram as grades. Tacaram pedra, pau, tudo lá pra dentro. Ainda teve gente dizer que o prefeito e os vereadores não tem nada a ver com isso, que eles fizeram a parte deles. Olha só, eu vou dizer uma coisa. Os prefeitos e vereadores, o trabalho deles é, além de fiscalizar, eles são responsáveis por fazer o concurso das empresas que vão, e a fiscalização das empresas que vão prestar o serviço à população. Ou seja, se a empresa está faltando energia direto, então eles são diretamente responsáveis, sim. São, porque se está faltando energia, é obviamente que as empresas que estão sobre contrato para fornecer energia para a cidade estão fazendo besteira. A rádio que a gente trabalha aqui, o senhor prefeito, do nosso querido Itacoatiara, chegou e falou, esse negócio problema da turbina e falta de energia, não é comigo, tá? Eu não sei de nada. Porque isso não é da minha área, isso aí é de fora. Beleza. Chegou duas turbinas aí pra dar uma melhoradinha. Sabe o que ele falou? Eu, senhor prefeito, que não tenho fui nada. Lá e reivindiquei dizendo que eu queria duas turbinas. O cara falou que não tinha nada a ver com ele. Não tem nada a ver comigo. Chegou duas turbinas, eu que pedi, tá? Fui eu que cheguei lá e dei a ordem, porque quando eu falo, bato o pé, porque o negócio tem que acontecer. Essas questões aí são diretamente o prefeito da cidade que tem que tratar. Porque a empresa fez um concurso, ela teve uma licitação, acredito eu. Infelizmente, se não está acontecendo, eles têm que cobrar, pelo menos cobrar da empresa, uma multa pelo desserviço. Que afinal, os impostos não podem ir. Cara, eu imagino, sinceramente, se vai embora energia para todo mundo, aí a casa dos vereadores, prefeitos, fica com energia. Olha, é alvo, porque... Vai destacar muito. Porque sinceramente, cara, parece que não se incomodam. Não se incomodam. Não, e pior que aqui é uma situação muito bizarra, sabe por quê? Porque aqui é bizarro de duas formas. Por quê? Porque aqui quando falta energia, também falta água automaticamente. Então, pro pessoal do sul e do sudeste, é inimaginável a gente itacoatiarense, amazonense, não tem água em casa. Não tem água com o maior rio de água doce do mundo. É absurdo uma situação dessa. Sinceramente. O rio é aqui pertinho, assim, ó. É menos de quilômetros. Menos. Só que a estação de água que filtra a água, ela que filtra? É... Que filtra? É, que... É... que passa água por lá. Obrigado. Que passa água obrigado, por lá. Obrigado. Que transporta água. Transporta, pelo menos, né? Que transporta água, eles dependem da energia local. Vocês querem outra. Então faltou. Mano, quando a gente entra no banheiro pra tomar banho, em vez de que tu sai com o olho ardendo de tanto cloro que tem na água. Sinceramente. Tem uma vez que a gente foi na casa de uma colega nossa e a gente foi estudar a prova lá. A gente foi pra casa dela, gente. E ela foi oferecer água. A água que veio da torneira, no copo. A gente tomou. Meu colega passou mal. Ele teve dor de estômago. Voltou a vomitar, só não vomitou, acho que porque ele tava lá na nossa frente. Só faltou vomitar, gente. Cloro na água. A níveis absurdos, parece pegar água sanitária, encher um baldinho. É isso aí. Mas não pararam não, continuando. E aí falaram, agora bebam, animais. E aí, gente, eles acham que a gente tem que suportar isso, aceitar. Meu irmão, vou falar uma coisa. Nós lemos aqui, vocês têm ideia. Quando uma população... chega no limite, tá de saco cheio, o negócio pega. Quando o negócio pega, não é dizendo assim, sai da minha terra. é com faca, é com teçado, é com pistola, o negócio fica sério. E principalmente o seguinte, calor. O calor, ele gera insanidade, ele gera problemas de raciocínio. Agonia. E principalmente agoniante. A pessoa não é obrigada, pode colocar quantas viaturas na rua for, que a pessoa não é obrigada a ficar em casa, morrer de calor, não. Eles vão tacar pedra, vão tacar fogo, sim. E vão fazer isso. E doa quem doer. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer, eu não participei dos protestos, mas estava quente lá em casa. A minha sorte é que tem um quintal lá, o fundo de quintal, que é maravilhoso, pelo menos é arejado. Sim, porque o que eu vi de gente dizendo que tentou, que o protesto, aqui em Itacoatiara foi, vamos dizer assim, criminoso. Sim, criminoso foi, em parte, mas a causa é justa. Tanto é que a gente já teve duas reprises aqui no Regionautas, dois programas que foram reprisados justamente por falta de energia. Falta de energia, gente. Isso é absurdo, porque a gente está pagando o serviço, não era para acontecer. Então, exatamente. Não era para acontecer. Vocês estão entendendo a situação? A gente aqui, a gente paga por um serviço e a gente não está recebendo. Vou falar uma coisa, quando chega a conta de luz, meu amigo... É uma cobrança, como se... É doida, é. Parece sinceramente que eu estava utilizando assim 20 geladeiras com a porta delas aberta e mais uns 60 liquidificadores ligados a uma tomada. Aqui na oficina tem toda a conta, tem gasto com iluminação pública. Beleza, aqui tem dois postes aqui que não estão iluminados, a rua está escura. E aí? Cadê o desconto nessa? Vou falar mais ainda, agora que eu estou ficando chateado. A casa onde eu morava e a frente da casa onde eu moro. Não, não foi na casa que eu moro, não. Mas a casa onde eu morava, saí recentemente, tá daqui do bairro do Giradentes, Rua Cássio Leite, tá? Gente, não tem rua. Não tem mais rua. O caminhões que passavam lá quebraram o asfalto, a chuva foi e comeu, destruiu. A fina camada. A fina camada. E aí o barro e planta e foi crescendo a rua. Gente, não tem mais rua. A fina camada de asfalto. Tá destruído, sem mentira nenhuma. Tem um pedacinho que ainda tem asfalto, o restante de lá para baixo não tem mais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Nos Estados Unidos, nesses lugares aí que neva, a rua tem piche, tem asfalto, tem tudo. Lá, mano, neva, cai água e depois vira gelo. Ou então cai gelo que vira água, tanto faz. Olha só a situação que é. Quando derrete, tá lá o asfalto bonitinho. Eles não têm que ficar trocando de 6 meses. Eles fizeram um asfaltinho bom, bonitinho, que dura. Aqui é colocado uma imundice de um piche que não dura nem 7 meses, 6 meses. Porque passa um caminhão, passa qualquer coisinha aqui, chove, aí quebra, parte, aí fica tudo horrível. É uma imundice, sabe o que ele lembra? Parece barro quando você pega barro, piche, tá comparando piche com barro, tá? Você pega ele acabou de secar depois da chuva, você aperta na mão, ele quebra e esfarela, gente. É um serviço porco. Isso aí. E a gente tá em época de eleição, quando a gente tá fazendo essa gravação. Aí chega aqui o filho do cara dizendo assim, eu vou fazer isso por você, isso, aquilo. Gente, chega o turista. O turista, o cara que só aparece de 4 em 4 anos. Isso, pra ver pobre. O turismo dele é pra ver pobre. É. Vou falar uma coisa pra vocês. Aqui em Itacoatiara, não sei o resto do Brasil, mas aqui em Itacoatiara tem casas que tá escrito bem assim, proibido o aparecimento de políticos na frente da minha casa. É. Eu vejo assim, políticos não são bem-vindos aqui. Tá escrito na frente de casa de pessoas aqui. E eu vou colocar na frente da minha, cara. Porque eu não quero um outro indo lá, apertando a minha mão, falando que ia fazer isso, aquilo, aquilo. E quando entra pra roubar. E a caixa de correio que tá cheia daquelas porcarias de santinho. Eu nunca vi o cara em 4 anos. O que, que ele vai fazer por mim agora? Não, agora é legal, sabe o quê? O dinheiro que é gasto para produzir a imundice daquele santinho... Ah, sim, é nosso. É seu, tá? Porque eles recebem um fundo para ajudar na campanha, quer dizer... E tipo, ele não é obrigatório, eu posso votar se eu quiser e eu tô pagando, tá entendendo? Eu não sou obrigado a votar e eu tô pagando esse espetáculo. Meu amigo, vamos ficar de olho que hoje é eleição para governador, amanhã é para prefeito, a gente tem que ficar de olho... Porque a gente tem hoje uma presidenta que, claramente, durante uma entrevista, se esquivou de perguntas, não quis responder algumas. Sabe o que me lembra? Posso falar agora? Sabe o que me lembra? É aquele cara que ele assassinou alguém. Aí fala assim, você sentiu o prazer em matar? Como é que você matou? Aí o cara fica calado e fala assim, não vou responder. É. Acabou. Acabou. É. O nosso país está vivendo um momento de transformação. A gente tem que aproveitar ele. Muita gente tá, diz em se mudar para outro país. Eu recomendo o Canadá. Por mais que seja frio lá, lá tem uma grande comunidade de brasileiros. O Canadá. Lá é uma terra muito boa. É o que os Estados Unidos querem ser. É o que o Canadá é. É uma terra de oportunidade verdadeira. Canadá? É, o Canadá. Gente... Vocês não vão ver mais, não, tá? É isso aí, é só uma ideia. Abraços pra vocês. Saudades. É só uma ideia. Porque do jeito que tá, a gente não pode, por exemplo, a gente não pode se defender porque o governo assumiu a responsabilidade que ele não consegue, que é a área da segurança. A gente não consegue se defender do bandido, se a gente matar, a gente tá errado. Isso. Ou seja, a gente não pode ter arma porque o governo diz que o cidadão não pode ter arma porque ele defende o cidadão. Mas na hora do vamos ver, a gente diz que vai ter justiça, mas... Ah, para ter justiça tem que ter um advogado. Nem todo mundo pode pagar advogado, ou seja, não tem. A gente vai no posto de saúde, chega lá, olha, eu quero fazer uma consulta. Aí vai lá, que rua tu é? Olha, para você fazer consulta agora, você tem que ter a carteirinha do SUS. É, não. Você é obrigado a ter a carteirinha do SUS. Se você chegar lá com o moço exposto ou alguma coisa assim, você exposto também tô exagerando. É. Mas tem gente que vai, realmente tem gente que vai lá no posto, porque não tem como mais ir no hospital porque tá longe. Aí o cara chega lá e eles falam assim, você só pode entrar se você tem a carteirinha do SUS. Aí quando você entra e fala assim, então, essa situação, esse teu ferimento que tá aí, a gente não trata, tem que ir lá no hospital. Aí vai pro hospital, o hospital fala assim, olha só, isso aí você deveria tratar no posto. Aí a pessoa quer fazer você de otário, fica saca? Ping-pong. Ou pior ainda, tu chega lá no posto, olha, tu chega com a carteira do SUS. Carteira do SUS. Eu quero fazer uma consulta. Aí tá. Aí eles não vão puxar o teu dado num computador, não. Eles vão puxar num malote. Eles vão ver o número da tua rua. Qual é a tua rua? Aí chega lá, velha, com uma pasta enorme. Aí chega a pasta. Aí abre lá. Aí vê o teu nome numa ficha. Numa ficha. Eu passei isso num posto aqui em Itacoatiara. Cara, demorou 15 minutos pra mim ser atendido. Por quê? Por falta de um computador com cadastro. Um computador faria um milagre. São essas pequenas medidas que fazem uma diferença na vida da pessoa. Isso, entre a vida e a morte, principalmente. Ficha é coisa dos anos 80. A gente tá em 2014. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um computador não é caro. Não é caro de jeito nenhum, gente, bicho. Gente, tá saindo o computador aí pra quase menos de 100 reais, tá? É tudo bem que ele não vai ser um milagre, se ele não vai rodar um Call of Duty, mas você pode ter certeza... O Counter-Strike roda, viu? Não tô falando de jogo. Você pode ter certeza que abre uma página do Word, abre um programinha que dá pra salvar o nome de todo mundo. É, um Excelzinho com o nome da rua. Cara, é uma vergonha ter posto na cidade de Itacoatiara assim. É uma vergonha imunda. Isso, incluído também quando às vezes que tu vai lá, tu tem a carteirinha, depois tu passar 15 minutos, tu chega lá e eles falam que não tem um remédio que tá lá na tua receita que você pegou do hospital pra ir lá. Não tem, acabou, tá? Aí se junta isso, quem ouviu o nosso da Copa, o nosso programa sobre a Copa, sabe das situações que aconteceram. Ocorreram prisões que não foram bem legais, foram prisões, quer dizer, para garantir que as pessoas não coisassem um espetáculo, sabe? Tipo, prisões preventivas. Cara, isso é coisa de ditadura. A gente está hoje em dia num período de transformação, a gente tem que aproveitar. Então, pegue o seu voto e não vote em branco. É a principal. Isso. Chegou uma mensagem no celular dizendo assim, ó, para votar nulo, votar em branco é burrice, tá? Porque você não vota para alguém. É, porque... Se você vota nulo, porque se tantas pessoas votarem nulo, vai acontecer tal coisa. Vou te falar uma coisa. Você pensa que votar nulo, ok. Eu concordo em parte... Isso é uma forma de protesto? Sim. Mas as três pessoas... Deixa eu dizer que o Brasil inteiro resolveu votar nulo. Mas três pessoas, sempre. Essas três pessoas vão votar em alguém que elas foram pagas. E aí, essas três pessoas estão elegendo um que vai acabar com a tua vida, brasileiro. Então, em vez de tu pegar teu voto e jogar no lixo, em vez de você ficar sugando a alma de político... Porque, ele vai me dar agora, não sei o que, ele tá prometendo. Beleza, acredite. Você quer acreditar? Problema seu. Só que você sabe que depois vem a cobrança. Por exemplo, essas bolsas aí, elas não valem. Elas valem, será? Por exemplo, uma bolsa. Quanto é que tá uma bolsa hoje em dia? Tu tá falando a bolsa? Não, qualquer bolsa. Pode ser uma bolsa... A minha print custou 200. Não, bolsa de carregar. Bolsa, ele tá falando bolsa de carregar coisa. Tô falando de bolsa... Tipo, quanto é que tá o Bolsa Família hoje em dia? Bolsa Família, cara, eu não recebo. Pra uma pessoa, mais ou menos 15 reais, 20 reais, 50, 100? Não, até mais, cara. É Bolsa Família, não é... Não é esmola, não. Não é esmola, mas ainda tá um pouquinho mais. Não é Bolsa Estudo. Por exemplo, eu ouvi falar que Bolsa de Estudante tá uns 15 reais, mais ou menos, por aí, né? O do, como é o do Projeto Cidadão, custa R$30. R$30. Agora, tu pega esse R$30 e tu vê se vale a pena o que tu passa na fila do banco, na fila do banco, na fila do hospital, na fila da insegurança que tu passa. Vê se vale isso. Vê se vale isso. Isso aí vale teu voto, porque todo dia que tu fecha a tua cabeça, que tu não denuncia, que tu coisa, tu tá dando margem pra isso. Tu tá dando margem pra isso. Hoje em dia, a bolsa... É, sabe o que é igual? Posso fazer uma comparação aqui? Ah. É igual a mulher que o cara bate nela, espanca, ela não reclama. Ela baixa a cabeça e fala, não, ele vai melhorar. Não, ele vai melhorar. Não vai não, melhorar. Ele é uma boa pessoa no fundo, mas ele vai melhorar. Uma hora, mano, vai morrer, mano. Vai ter uma hora que vai ser, não, vai pegar um teçado, um negócio, vai te mandar no meio. Vai, é, não tem essa. Não sonha, não acha que essas coisas vão acontecer assim, milagres acontecem, mas pra quem coloca o joelho no chão e ora ou reza muito, e eu sei que essa situação do brasileiro não vai ser da noite pro dia, é um processo que vai ter que estar em constante mudança, e a gente nunca vai chegar no 100%, gente. A gente vai estar sempre, constantemente caminhando para 1,70%, para 1,80%. Para um país que arrecadou 1 trilhão de impostos, 1 trilhão. 1 trilhão. 1 trilhão é um número expressivo, é o tipo de coisa... A dívida externa do Brasil não chegou a 1 trilhão, tá, gente? É, mas o arrecadamento chegou, é incrível. Para arrecadar, eles têm dinheiro. Isso. É. Então, vocês têm que ver... Impostos no Brasil, quanto é que é? Olha lá em cima. É. Vocês falam assim, eu já ouvi essa história muitas vezes. Vamos fazer o seguinte, gente. Pega o celular de vocês, que tem internet, que estão brincando de WhatsApp, brincando de perguntados, jogando poll. Sabe o que vocês fazem? Dá uma olhada para ver, por exemplo, assim, quanto é que é a taxa de impostos do Brasil comparado a um país qualquer. A um país qualquer, gente. A um país, a uma republiqueta até. E aqui do lado, como o nome é? Argentina, Bolívia. Não, a Argentina tá dando calote, não vale. Tá bom, tira a Argentina. Países... Estados Unidos, gente, sem mentira nenhuma, o Brasil paga um imposto. A gente ouve toda hora absurdo, sabe o que é? Vou falar outra palavra então. Ridículo, ridículo de se imaginar. É. Sem mentira nenhuma, gente, a gente está pagando um imposto muito grande. É. Muito grande. Tu sabe, eu ainda dou uma dica. Eu prefiro comprar minhas coisas do exterior. Eu ainda dou uma dica, sabe pra quê? Pra você reconhecer um político bom. Sabe como é que tu reconhece? Opa! Sabe por quê? Porque tu reconhece o político bom por propostas sólidas. Como assim propostas sólidas? Porque tu tá vendo muito político com musiquinha, tu tá vendo muito político dizendo, eu vou melhorar, mas melhorar o quê? Porque, por lei, os políticos são obrigados a cumprir as promessas. Se o político vira pra ti, eu vou melhorar o Amazonas, isso é muito vago, cara. Tem que ter um político com propostas sólidas. Se ele diz X... Quando ele fala proposta sólida, porque a galera fala assim, o Amazonas vai mudar. Isso é muito vago. Muito vago. Ou, por exemplo, de uma vez? É, um político nas eleições passadas falou, o povo nunca mais vai sofrer. Tá aí o povo sofrendo. Nunca mais vai sofrer na musiquinha dele. Cara, gente, isso é um absurdo. Quando o político chegar... Eu entendi o que tu falou. É. Quando ele fala assim, meu propósito é trabalhar nesse ponto. As outras, eu não posso atuar com perfeição. Mas nesse aqui, eu tô vendo que a necessidade, eu vou atuar. É, isso é um... Por exemplo, se o político disser, vou ajudar vocês, isso é vago. Se ele disser, vou construir aquela ponte ali, isso é uma proposta sólida, isso é uma promessa. E eu vou te falar uma coisa, eu prefiro uma sólida, pouca, do que uma promessa grande, que não vai me render em nada. Vocês querem um exemplo? É. Falaram que rodovias iam ser construídas, que não sei o que de trilho, trem iam passar. É. Tá aí, ó. Da olha, Copa. Gente, olha o nosso tempo. Legado na Copa só é um, que é 7-1. Esse é o nosso único legado na Copa. E morte depois que caiu aquele negócio da galera. Ah, sim, é. Tirando a galera que morreu construindo os estádios. É. Ainda vai ter mais agora na Olimpíada? Vamos ver como é que vai ficar, né? Não, eu fico olhando, gente. Sinceramente, tem horas que me... O Canadá tá aí pra isso. O Canadá tá aí pra isso. Brasileiro. O Canadá tá aí pra isso, cara. Agora vem aquela pergunta. Vamos finalizar esse programa, que eu acho que a gente já teve esse papo muito sério, muito bom, um papo muito saudável, que eu espero que tenha ficado na cabeça das pessoas. Pra isso é uma coisa. É. Gente, só explicando pra vocês, por que a gente não se aprofundou em nenhum ponto? Porque a gente quer fazer um papo apartidário, exatamente. O máximo possível. A gente não quer citar nomes. Apesar de a gente ter falado aqui da presidenta, porque presidenta a gente pode falar porque é uma pessoa literalmente pública, É. E todo mundo viu, ninguém que está falando algo fechado, todo o Brasil viu. Todo então mundo. É válido o meu protesto, é válido o protesto do Beck, o seu não, protesto não, é válido. Não, não é um protesto, é um programa de rádio. Não, eu não estou falando da rádio, estou falando de voz, entendeu? Quando você quer protestar. É válido, gente. É muito válido. Só que, como fala aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. É. Isso aí, tem que ter uma certa organização em tudo que você for fazer. E por favor, não é necessário também briga, violência. É, tanto é que foi isso que salvou os protestos da Copa, porque eles estavam organizados e eles separaram os baderneiros para os policiais separarem as pessoas que estavam protestando os baderneiros. Isso é importante. Por quê? Porque tem gente que entra nos movimentos para destruir ele por dentro. Isso, sempre tem pessoas que fazem isso. Tanto gente. É que estão dizendo que aquele evento que aconteceu na Central de Energia foi só baderna, mas não foi. Aquilo foi a expressão de um povo que está há muitos anos sofrendo no calor. E agora está voltando de novo a falta de energia, gente. Está na hora da gente se organizar novamente. Que para ver se essa situação muda. Não, não precisa a gente destruir as coisas. É, ou tacar fogo na casa de alguém, mas tem que ter uma forma de chamar atenção. Tem eles. A gente pode, gente, mano, corrente tá aí para isso, tá? É. Só você sentar na frente de um lugar e ficar lá, no máximo, acho que 6 horas, gente. Sobe, meu amigo. Protestar é um direito seu, amigo. É um direito seu. É um direito seu. Não é ilegal. Você não precisa também ultrapassar o seu direito e atingir o direito do seu colega. É, não. E principalmente, veja se aquele seu político, ele tem uma solidez na sua proposta. Porque Exatamente, Lubeck, eu só queria falar outra coisa que eu passou batido, eu não falei. É. Gente, ficha limpa, tá? É, ficha limpa. Ficha limpa, gente. Ficha limpa. Por favor, não elejam mais pessoas que têm a ficha suja. Você sabe que lá em São Paulo, os 4 candidatos a governadores, os 4 que são eleitos, que são escolhidos pelo partido, ninguém tá gostando de nenhum deles. Porque tipo, será, né? Imagina 4 Paulo Maluf, por exemplo, concorrendo. Gente, sem dúvida nenhuma. Não essa agora que a eleição que vai ter, mas a última eleição que teve, as pessoas votaram em homens que publicamente foram acusados e realmente fizeram. Cara, o cara que fez o Mensalão, eu esqueci o nome do cara lá que denunciou o Mensalão, que tava no meio, chegou lá e falou assim, eu tô aqui de novo pra pedir o seu voto, porque agora eu vou trabalhar com honestidade. Agora. Meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Em um relacionamento comigo, uma vez que rolou traição, nunca mais. Aí. As coisas não mudam pra mim em relação à política, tá? Ei, você e o cara, deixa sua vida pessoal com você e o cara... Fora desse eu odeio essas piadinhas muito engraçadas. E por falar nisso aí, eu acho muito estranho, por exemplo, assim, eu não gosto de misturar as coisas, mas eu acho que tem que ter prioridade lógica. Por exemplo, eu vi um caso assim, de movimentos que estão querendo meter igreja na política. Isso não dá certo, gente. Isso não dá certo. Porque geralmente... Isso, eu acho que a gente tem questões muito mais importantes do que a palmada, que programação a gente assiste, se um pai bate no filho. Eu acho que a gente tem questões muito mais importantes que essa, cara. Sério. Realmente. Porque não é uma perda de tempo. Não é o foco. Não é o foco. E essas coisas, ok, são válidas, são. Então, só que existem prioridades e prioridades muito mais importantes. É, muito Após a gente resolver essas outras prioridades, a gente trabalha essas outras. Família é importante, com certeza, é o primeiro pilar da sociedade. Só que, ok, sociedade e família, está certo? Ok, concordo plenamente que isso é realidade. Só que nós temos a questão de saúde, gente. É. Educação. É. Situação, sério, essas coisas são importantes aí, também. Aí, as pessoas ligadas à religião geralmente esquecem de uma coisa. A pessoa tem que estar viva para estar salva. Se a pessoa morrer, aí já era, filho, né? Ela tem que estar viva para ser salva. Grupos específicos estão fazendo esse barulho, esses auê, que não tem necessidade no momento. Tem uma ordem prioritária para as coisas. Então, sempre tem uma ordem prioritária. Então, aqui a gente termina esse programa. Pensem bem, por favor. Ao longo desse mês a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema. De vez em quando soltando uma informação nova, mas... E principalmente... Não, desculpa. Regional está sempre trazendo informação nova, tá, gente? Ah, tá. Sempre. A gente nunca traz uma informação nova e o restante do assunto é velho, tá? Sempre assunto novo para vocês. E principalmente, procure o Twitter do Danilo Gentili, tá? Eu recomendo o novo programa dele, Politicamente Correto. Vai abrir os olhos de muita gente. Muito bom. Também recomendo, tá, gente? Até a semana que vem. Até semana que vem. E fiquem com as músicas agora. É, tchau. Aquelas musiquinhas também. Cuidado com as musiquinhas do... Vote em mim. Cara, isso enjoa, né, cara? É um inferno. É um inferno, cara. É um inferno na rua, que é pior ainda. Não. É ruim porque os políticos, eles colocam... É música porcaria. É. Não, mais porcaria ainda com o nome deles. É isso que me deixa... Isso. Esse eu voto e não vou perder. Perder o quê, cara? Ah, a gente tem que analisar essas porcarias, cara. Tchau, pessoal. Tchau.